jamais te deixarei, jamais, por nada. Não me importa o que pensem, muito menos o que digam, o que faças, o que eu faço. Jamais te deixarei, amor, te juro. Não me importa teu passado, só me importa o presente, só me importa teu futuro. Só quero teu amor, não diga nada, sem ti não sei viver. Sinto tua falta, não existe nada que possa separar-nos, e tu sabes porquê. Jamais te deixarei, jamais, minha vida. Tu sabes que te amo, só você que me compreende, só você eu chamo. Jamais te deixarei, amor, de verdade. Mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo outras coisas, não me importa o que digam. Só quero teu amor, não diga nada, sem ti não sei viver. Sinto tua falta, não existe nada que possa separar-nos, e tu sabes porquê. Separar-nos, e tu sabes porquê. Jamais te deixarei. Jamais.